Atenção de vocês. Vai lá, Ian. Bem, eu sou programador visual. Eu não sou advogado. Não era pra eu saber nada sobre direito autoral. Mas eu faço parte de um coletivo artístico chamado Recombo. E depois eu conto a história dele, mas ele questiona muito direito autoral e acabou criando uma licença de uso das obras criadas pelos membros do Recombo. Aí por conta disso eu acabei sabendo muita coisa sobre direito autoral, né? O que a gente vai discutir hoje é, primeiro, o que é o direito autoral, o que é o copyright, e quais são as formas alternativas que tem hoje de assegurar o uso das obras do jeito que o autor quer, certo? Assim, em primeiro lugar, nos Estados Unidos existe esse princípio de lei, certo? No Brasil, o nome do princípio é outro. Direito autoral. Esses dois princípios são diferentes, embora eles sejam tratados como se fosse a mesma coisa. No Brasil, supostamente, o autor de alguma coisa é o dono daquela coisa e tem o direito de exploração daquela obra para sempre. Então, supostamente, se você fez uma música, ou um filme, ou um quadro, ou uma foto, você é o dono daquilo e você deveria ter o direito de explorar aquilo comercialmente. Nos Estados Unidos, o princípio da lei é outro, é o que eles chamam de copyright. A etimologia dessa palavra é um negócio altamente escroto, porque ele diz que é direito de cópia, não é o direito do autor. Não necessariamente quem é o autor é que tem o copyright. Quando um músico, por exemplo, faz uma música para uma gravadora, ele vende os direitos para a gravadora de copiar aquela música. Então, quem ganha dinheiro com a multiplicação daquele objeto é o publicador, a editora. Por exemplo, a Sony, a editora Melhoramento, sei lá, a editora Abril, Edições Paulinas, é uma coisa assim, entenderam? Aí, no Brasil, isso não deveria existir, mas as empresas conseguem burlar a lei e transformar a lei brasileira numa coisa muito próxima à lei americana, raciocinando da seguinte maneira. Se um artista entra no estúdio e grava uma música dele, ele é o dono da música, o artista é o dono da música, mas a gravadora é dona do fonograma. Aí a gravadora tem o direito de copiar o fonograma e fazer 1 milhão de cópias de um CD e depois pegar, se a música for um sucesso, botar na trilha sonora de uma novela e ganhar mais dinheiro, aí depois fazer uma coletânea de artistas de brega e ganhar mais dinheiro e fazer uma coletânea das melhores músicas do cara e ganhar mais dinheiro e vender isso para uma música para ser usada num filme e ganhar mais dinheiro. Vocês estão entendendo? Essa parte do ganhar mais dinheiro eu estou entendendo. Bom, essa coisa de direito de cópia existiu durante muito tempo e não foi questionada. Até que, em meados dos anos 80, apareceu esse doido aqui. Cadê ele? Está atrás do copyright. Está atrás do copyright. Olha a palapa desse doido. Esse cara se chama Richard Stallman. Ele é um riponga, certo? Que é programador, um hippie, um riponga. O tamanho do cabelo desgrenhado do cara que não toma banho, que não esse usa shampoo. Esse é o jeito carinhoso de dizer que ele era doido, né? Chamá-lo de riponga. Aí esse cara fazia parte do laboratório no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Eu acabei de pesquisar, passei duas semanas sem saber onde era exatamente o laboratório e agora fiz uma pesquisa e vi. Massachusetts? É. Bonito esse nome, eu acho lindo dizer esse nome. Aí tinha... Massachusetts. Tinha o seguinte lá. Tinha um laboratório grande com uma porrada de computador e a filosofia dele era que nenhum computador devia ter senha. Todo mundo que chegasse. Não gostou foi do largar o peito. Todo mundo que chegasse podia entrar, ligar um computador e ter acesso aos arquivos que todo mundo estava mexendo, a coisa que todo mundo estava programando. Isso era bom porque a universidade é uma instituição sem fins lucrativos, né? A galera chegava, se você tinha um problema precisando resolver e você via que tinha algum colega seu que tinha feito uma parte de programação que você podia usar, era só chegar lá e copiar e tudo era de todo mundo. Aí, dentro de rede de universidade, principalmente de computação, a galera usa um sistema operacional chamado de Unix. Que é um sistema operacional, você sabe o que é, né? Feito Windows, feito o macOS, feito o Linux. O Unix é um sistema operacional bem robusto, bem... ele aguenta muito tranco. Aí a galera usa normalmente uma rede de muitos computadores com um servidor só rodando Unix e o resto dos computadores são todos burros, não tem HD, não tem nada. Todos eles ficam usando um computador só, o servidor com Unix ao mesmo tempo. Aí, normalmente, todos os trabalhos de trabalhos acadêmicos são feitos em Unix. Só que é um sistema muito caro. Aí, por exemplo, a galera não podia continuar trabalhando em casa, não podia fazer nada, não podia trabalhar num negócio seu em casa. Aí, esse doido do Richard Stallman se predispôs a fazer um sistema operacional que fosse completamente compatível com o Unix. Só que, para assegurar os princípios que ele acreditava, aquele negócio de ninguém usar senha, de tudo ser livre para todo mundo, ele criou uma licença de uso ele acabou criando um kernel, que é uma célula lógica onde você pode montar um sistema operacional em cima. Não tem interface gráfica, não tem nada. O nome do kernel se chamou GNU. GNU é uma sigla que significa GNU is not Unix. GNU não é Unix, mas é como é feito se fosse um Unix, só que barato. Para assegurar que todo mundo podia usar essa coisa que foi criada, esse sistema novo, aí ele criou uma licença de direito, uma licença de copyright, de direito de distribuição, que é a GNU General License. Da seguinte maneira, ele dizia que a licença diz que existindo o GNU, que é o negócio que ele criou, se alguém criasse qualquer coisa para rodar em cima do GNU, por exemplo, alguém cria uma interface gráfica, vamos ouvir aqui. Alguém cria uma interface gráfica que roda em cima do GNU, certo? Aí, isso aqui é de graça para qualquer um usar. Só que se você criar alguma coisa para ser usada em cima disso, usando parte desse código, isso aqui necessariamente tem que ser de graça e o código-fonte tem que ser aberto para todo mundo poder usar também. Isso aqui, obrigatoriamente, tem que ter a mesma licença de direito autoral. Aí se um cara cria um editor de texto que roda nessa interface gráfica, isso aqui tem que ser de graça e todo mundo tem que poder mexer e usar. Se alguém cria um corretor ortográfico para ser usado no editor de texto, isso aqui tem que ser de graça também. Se alguém cria um corretor ortográfico em outra língua, em português, e esse é em inglês, isso aqui tem que ser de graça também. O que ele consegue com isso é que ele consegue fazer uma rede que se espalha exponencialmente, né? De coisas que são de graça e que todo mundo consegue usar e que todo mundo é encorajado a usar. Isso daqui, a GPL, depois ficou conhecida como como open source, ou seja, a fonte é aberta, o código fonte é aberto. E depois o próprio Richard Stallman cunhou um termo que é o copyleft, que é um trocadilho com copyright. Copyright é direito de cópia. Copyright é direito de cópia, copyleft é como se fosse cópia deixada para lá, cópia largada. Mas é um trocadilho porque right é direita e left é esquerda. Aí o símbolo de copyright é um Czinho e o símbolo de copyleft é um C ao contrário. Isso aí foi criado em... eu disse... em 85. Essa licença foi criada em 1985. Então, durante esse tempo todo, a partir daí foi criada o que se chama de comunidade de software livre. Tudo que existe de software livre desde então foi a partir das ideias desse maluco aí e desse negócio que ele criou, GNU. Depois, um cara chamado Linus Torvalds, no começo dos anos 90, conseguiu transformar o GNU num sistema operacional de verdade. Aí ele pegou o nome dele e deu o nome ao sistema operacional, que é o Linux. O Linux é uma instância do GNU. E por isso é que todos os programas que são feitos para rodar em Linux têm que ser necessariamente de graça. E tem que ter o código fonte aberto. Porque eles fazem parte dessa cadeia aqui. Estão entendendo? Aí pronto. A licença GNU foi criada em 1985. A gente está em 2007. Já faz 22 anos que esse negócio foi criado. Por que é que vocês acham que essa licença e esse tipo de distribuição não bombou para se arrombar assim? Hoje em dia todo mundo sabe o que é Linux, mas por que é que tudo hoje em dia não é feito em cima dessa licença? Vocês têm alguma ideia? De é. Tu é de que? Fotografia. Pronto. Das coisas que vocês fazem, vocês querem distribuir completamente de graça, deixando à vontade para quem quer que seja usar e ganhar dinheiro e depois outra pessoa usar e fazer outra coisa? Não, né? É porque esse cara é um alucinado, bicho. Ele vive numa utopia e ele acha que todo mundo devia andar nu pelo... Assim, ele é muito hippie mesmo. O negócio da licença GNU funciona num mundo ideal, numa sociedade comunal em que todo mundo divide as coisas. Mas no mundo real não é muito palpável. O que as pessoas estavam precisando de verdade era de uma discussão sobre o que é o direito autoral e sobre qual era o direito que cada um queria ter sobre as obras que criava. E isso só veio aparecer no ano em 2001. Em 2001, todo chamado, o nome dele? Lessig. Esqueci o nome dele, não sei quem é Lessig. Fundou uma sociedade para discutir um jeito mais aberto de se usar o direito autoral, o copyright. Aí ele fundou a Creative Commons. Vocês sabem o que é a Creative Commons? Vocês não lembram disso no vídeo que a gente viu agora de manhã? No vídeo acabou de passar. Sim, a história de um negócio que a galera fez. A galera fez um símbolo que era assim pra... Ah, esse tipo de um C é... Lembra que é? Um C fala que direitos reservados. Se um C fala, lembra disso? Até gosto do contrário. Isso daqui, copyright, significa que todos os direitos estão reservados. Significa que se for uma foto, você pode olhar e olhe lá. Se você copiar para o seu HD, você já está lascado se alguém lhe pegar. Copyleft significa que se você fez, por exemplo, a história da licença GNU só se aplica a software. Mas se fosse uma foto, você podia botar no seu computador. Agora, cuidado, porque qualquer coisa que você fizer em cima daquele negócio tem que ser necessariamente de graça, e se você não tomar cuidado, eles tomam até seu computador. O Creative Commons é um caminho intermediário de se discutir a autoria e os direitos de cópias dos objetos, certo? o primeiro set de leis, o primeiro conjunto de leis do Creative Commons foi, veio a público em 2003. O Creative Commons funciona da seguinte maneira. Você entra no site, que é esse aqui. Pau. Aí você diz... Ele permite ao usuário normal, às pessoas comuns, que somos nós, que não somos advogados, escrever uma licença do jeito que a gente quiser. Por exemplo, se eu tirar uma foto, aí quiser colocar na internet, aí eu posso ir no site da Creative Commons e fazer uma licença somente respondendo a essas perguntas aqui, ó. Você quer permitir o uso comercial da sua obra? Você quer que, por exemplo, a sua obra seja usada numa revista que vai ser vendida e pessoas vão ganhar dinheiro? Aí você diz sim ou não. Você quer permitir alterações na sua obra? Você quer que quem use deixe a obra... Como é que seria? Como ela está, ou que ela possa mexer. Aí tem um negócio aqui. Sim, eu quero permitir, mas contanto que as outras pessoas também permitam. Contanto que quem... essa recursividade aqui do GNU. Detalhe. Aí você já criou uma licença. Certo? Aí você pode. Aí ele dá uns íconezinhos para você colar na sua página. Você pode escolher. Ele está dando. É um rei de oculto. Aí você pega esse negocinho aqui e coloca na sua página. Copia. E cola na sua página. E automaticamente já vai ter uma imagenzinha dessa. E quando a galera clicar na imagem, vai ver a sua licença que você criou. Por exemplo, naquele site. Se você clicar aqui, aí você vê uma explicação bem leiga do que é a licença. Está dizendo que você pode copiar, distribuir, exibir e executar a obra. E pode criar outra obra a partir dessa daqui. Mas ele dá algumas condições. A condição aqui é que se você usar, ou se você copiar, ou se você distribuir, você tem que dizer quem é o autor, você tem que dar o crédito. Isso daqui é o resumo da lei que a pessoa criou somente respondendo aquelas três perguntas lá, aquelas duas perguntas lá no site. Se você quiser, você pode ver a lei na íntegra. Que é aqui, ó. Essa é a lei que você criou aplicando lá naquele somente clicando em duas perguntas. Ah, cara, não. É. Isso aí, esse texto legal, vale em qualquer tribunal. Se o dono da foto descobrir que alguém pegou a foto dele e colocou num livro e publicou, sem dar o crédito a ele, ele pode processar e pode usar isso aí num tribunal e qualquer tribunal vai aceitar. Em 2003 foram criadas essas licenças na lei americana. Eu acho que em 2004, ou foi no fim de 2003, as licenças já tinham sido adaptadas para a lei brasileira. E se você fizer sua licença a partir do site creativecommons.com.br, a lei que você faz vale nos tribunais brasileiros. Então, nesse caso, mas a lei do Brasil só vale nos brasileiros. Se o cara pegar sua foto e usar lá em Nova York, está fora de jurisdição. Agora, você pode fazer uma licença brasileira e uma licença internacional, né? Aí colocar os dois links lá, nada impede. Se for no Brasil, vale essa. Se for fora do Brasil, vale essa daqui. Aí um cara no outro canto do mundo usa e você pode usar a licença que você criou com o texto internacional. Alguma dúvida? Nada. Zero. Zero direito. Aí tem o seguinte. Aqui no site Creative Commons, ele tem um conjunto de. Ele tem organizado uma biblioteca de obras aqui em áudio, em imagens, em vídeo, em texto, arquivos voltados para educação, que estão com licença do Creative Commons. Aí se, por exemplo, você estiver fazendo um vídeo e quiser achar uma música para colocar nos créditos e quiser achar uma música que você possa usar, que seja de graça, você pode ir ali procurar. Pera aí. Bebê, iluminado. Ah, vocês vão pra frente. Ih, rapaz. Mas eu vi que deve. Só o documentário, espera que seja bem. É. Nada. Bora pro documentário pra ver se faz. Áudio, texto, código. o que que tem de áudio? Áudio interessa muito a pessoal, viu, Yellow, pra poder Basta fazer trilha. Procurar, assim. É que eu tô sem dentro de áudio, ele tem não só música, mas tem livros lidos, né, audiobooks, tem Computer Technology, eu não faço a menor ideia do que é. Grateful Dead é a banda, só que eles devem ter, eles são completamente a favor de open source. Tem um link deles lá inteiro, da banda inteira. É, deve ter todas as músicas do Grateful Dead aí pra baixar. É um arquivo de música ao vivo, um arquivo de show, música e arte. É, gravadoras NetLabel são selos de internet. Devem ser selos que não gravam CDs, que eles só devem disponibilizar os arquivos na internet. É, notícias, áudio sem ser em inglês, podcasts, programas de rádio. E tem um bocado de coisa de software, um bocado de educação, estão vendo? Aí, por exemplo, se você quiser procurar música, só que você pode forró agora, né? É a discriminação mesmo. Discriminação não, porque esse negócio é mais popular no Brasil do que aqui. É, ele tá estudando aqui. Tem um ano, tem não, né? Um ano, não tem. Só às vezes que ele foi visitado, né? Não, mas se você for lá, deve ter um ano. Olha, esse primeiro aí foi baixado 258 vezes. The Best of the Best. Oh, foi de setembro de... 12 de setembro do ano passado. Ah não, esse é o comentário foi de setembro do ano passado. Engraçado aqui no... O áudio não dá pra ouvir na hora, mas você pode baixar. Uhum. E aí? Pergunta! Bem, eu fiz uma traquinagem aqui com vocês. Eu tava gravando tudo que eu tava falando, certo? Vocês não participaram, então não tem nada de vocês aqui. Só teve sua menina chorando. Mas, se vocês quiserem, a gente pode agora... Foi uma coisa criada por nós todos, aí a gente pode colocar na internet, no Internet Archive, e colocar uma licença da Creative Commons. Aí a gente pode discutir o que é que a gente quer que façam ou não com arquivo, certo? Só tem um...